Até aqui não foi fácil, também porque seria, pra não valorizar a nossa correria. Desde moleque sigo nessa expansão, pra dar comunicação através do nosso som. Realidade que hoje está acontecendo, eu venho desenvolvendo junto com vários talentos. É o manifesto de um lutador que não para, que tá bem armado pra toda e qualquer batalha. O mano gangsta com força de vontade, que segue à vontade na base underground. Através do mano lá do Piauí, eu tô rimando aqui pra fazer geral curtir. 1991 nasci, em 2002 comecei a existir. Conheci o rap que na minha vida cresce, em 2007 que nasceu marquei na pele. Atenção, atenção, todas as galera. Yeah, 2011 é o ano, é meme bom. Depois de ter vendido 768 CDs, pra quem não acreditou, tá aí, meme bom se destacando a nível nacional. É isso aí. Pois eu adoro quando vocês todos me invejam e me odeiam, pois ninguém inveja o feio e ninguém odeia o fraco. Que todos entrem fora do rap em Teresina, Piauí, saiba que eu faço as regras e vocês jogam meu jogo. Pois sou ligado que as críticas é a arma dos perdedores. É o golpe baixo dos frustrados, é a desculpa perfeita de todos aqueles que não têm fé. É, tô ligado que a crítica de vocês tem como seguidores todos aqueles que são incapazes de realizarem atos de grandeza pra ficarem na história. Tô ligado que a crítica de vocês não passa de um escudo dos fracassados que não fazem nada na vida a não ser fazer críticas e mergulhar no poço da inveja. É meme bom, velho. É isso aí, meu rap não virava. Tá aí, ó. Já fazendo meu segundo CD. Tô ligado que em Teresina é assim, sabe? Que meu nome esteja em cada esquina. É isso aí. Já em Teresina, dentro ou fora do rap, as críticas geram muito estresse e muita violência desnecessária. É a forma dos derrotados de expressarem sua revolta em cima dos vitoriosos. É isso aí. É meme bom. Mostrando, estou acima da ignorância, estou acima da violência desnecessária, porque eu trabalho mais, crítico menos, eu sei entrar e sair em todo lugar, e é isso aí, tô com sintonia com Deus, e é isso aí, se eu tô com Deus, o resto já era, pode crer, é meme bom. Pra quem não acreditou, tá aí, 768 CDs na rua. É isso aí. E é porque o meu trampo é ruim. Imagina se ele fosse bom. Pode crer.